Boa noite, ouvintes! Olá, você ligado na melhor, aqui na sua antena web. Estamos iniciando por aqui mais uma edição do nosso Espetáculo no Ar. É espetacular para você durante 30 minutos, trazendo o melhor da música ao vivo, o melhor da música live, a reunião de vários artistas, de vários intérpretes da música nacional e internacional. Thaís Calduro te fazendo companhia então durante meia hora, trazendo o melhor a partir de agora, começando muito bem este primeiro bloco com a La Música Americana de Maná Vivir Sin Aire. Muito linda esta música, mais uma vez começando muito bem aí a nossa terceira edição então do programa Espetacular. Maná Vivir Sin Aire, meu espanhol não está muito bom, mas é isso que vai rodar neste momento em nossa programação. Como quisiera yo apaixonado. Não tenho ninguém aqui do meu lado. Meu cachorro Vênus foi roubado. Fiquei um pouco preocupado. Ouvindo we will be back. We'll be back. We will be back to see you. Have a great night. Peace out. Beleza, essa guitarrinha, né? Curtimos por aqui então Simple Plan com Perfect. Antes tivemos então também Ira bebendo vinho e começamos muito bem com o som do Maná, Vivir Sin Aire, para começar a nossa reunião dos melhores. E quem quiser participar do nosso programa, pode mandar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. Peça já sua música ao vivo, mande para quem você quiser e participe com a gente aqui do nosso programa, da nossa meia hora semanal de live para você. Vamos curtir agora mais três canções, desejando que todos tenham uma ótima semana, ficando por aqui, porque afinal de contas 30 minutos voam e já se passaram 17, né? Então temos mais 13 minutinhos, desejando a todos, então, um ótimo final de noite, uma ótima semana. E semana que vem nós voltamos com mais um programa espetacular, o Espetáculo no Ar, trazendo de volta as canções ao vivo para recordar e também tocando as novíssimas, os lançamentos para você em todas as noites de segunda-feira aqui na sua antena web. Tchau, tchau, fiquem com Deus e agora ficamos com Shima Hoot, Saber Voar, do CD ao vivo de 2007. Depois, a segunda do bloco vem com a banda Rosa de Saron, acústico 2008. A música chama-se Do Alto da Pedra, com participação aí do cantor Rafael Almeida, este jovem aí, né? E acho que não vai dar tempo da gente tocar mais uma. Então a gente vai encerrando por aqui com estas duas canções. Aí então, Rosa de Saron para finalizar, e agora tem Shima Hoots, Saber Voar, em nossa programação. Tchau, tchau, galera. Até a semana que vem. Estrelas que não posso tocar estão tão perto, estão no teu olhar. Canta, que bom quando é pra ti e teu sorriso também me faz sorrir. Estrela, não deixe de brilhar. Mesmo que tão longe, sei que ela está lá. posso sentir quando pensa em mim. É como não ver o sol, mas ter certeza que está lá, transformando a noite em dia, tristezas em alegrias, e aquilo que era vazio foi embora pra não voltar mais. Queria saber voar pra lá do alto e poder ver você, te ver sorrir, te ver sonhar. Coisas lindas quero te dizer. Se um anjo encontrar, eu vou pedir pra ele te proteger. Ó estrela que me faz enxergar, e a vida é linda de viver. Vida igual a tua, mexer. E eu sei que isso veio de você. E você eu sei, me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Valeu, tio. Obrigado, Deus. Valeu, Rosa de Saron. Que Jesus abençoe vocês, cada coração aqui presente. Você que está nos assistindo nesse momento, um beijo no seu coração.